Professor, gostaria de fazer um adendo aqui, eu aqui, ó. Gostaria de fazer um adendo a respeito da advocacia, né? Vamos dizer assim que a advocacia tem tudo a ver com direito, que tem o direito de se defender e de se atacar também, vamos dizer assim, propriamente dito. Que tem os juízes e os advogados, que são chacais atacadores, assim, vamos dizer assim, propriamente dito. Que estão sempre ali tentando acusar alguém, e essa é a arte de se defender e de atacar. Mas o mais importante de tudo, professor, são os jurados, que podem decidir, assim, o rumo do julgamento e até mesmo pôr um pouco de alegria no lugar, né, no tribunal. Como, por exemplo, assim, vamos dizer, assim, os jurados do Silvio Santos, meu. Silvio Santos, que tinha a Flor, tinha o Sérgio Malandro, tinha o Pedro Urdilar e o Sérgio Malandro, que era uma antítese, né, da alegria com a tristeza. Tudo uma alegria. Cala a boca, meu aluno! Você está me secando pela boca! Anda e nem respira, ela tá morta. Você sabe de quem eu estou falando? É da economia brasileira. Meus amigos, se a gente der um passo à frente, nós vamos cair dentro do buraco. Então a saída é sempre pela esquerda. E esse agora é mais um Martela Cast. A Suede não está aqui. Suede está morta. Quem a matou foi essa política brasileira, foi a nossa conjuntura. Mentira, ela só está um pouquinho dodói, mas no próximo episódio ela volta. Hoje nós vamos fazer um papo aqui com um amigo nosso. Hoje nós vamos fazer aqui um papo com o nosso amigo Wesley Souza. Se apresenta aí, Wesley. Opa, meu nome é Wesley Souza, estou aqui na Universidade Federal São João do Rei, indo para o sétimo período de filosofia, né? E estou aí fazendo algumas pesquisas, estou nesse limbo aí que a filosofia tem sido alvo, né? De acabar desastrando a universidade, principalmente as ciências humanas. A gente está em tudo. E vamos ver o que a gente pode fazer. A conta de contribuição para tentar melhorar as coisas a partir das pesquisas, do engajamento científico, né, de não apenas compreensão da realidade, mas sua própria mudança. Wesley, você não me leve a mal, mas eu vou só lhe pedir uma coisinha. Sotaque mineiro, ele tem umas certas particularidades assim, que quando vocês falam rápido demais, é meio difícil de entender o que vocês estão falando, tá ligado? Eu vou pedir que você fale um pouquinho mais devagar, tipo assim, bota aí na velocidade 0,75, tá ligado? Beleza, beleza. Pra ajudar na compreensão aí dos nossos camaradas que não são muito acostumados com o sotaque mineirês. É, eu sou aquele mineiro raiz, né, aqui da criada, aqueles interesses. Como um queijinho. E bebe cachaça debaixo da sombra da árvore, né? Isso mesmo. Pois bem, você me diga agora, Wesley Souza, o que foi que deixou você puto essa semana? Bom, o que deixou puto essa semana é esse otário aí da Funarte, né? Falando deles aí, a comunidade negra em geral, né? Isso é, sem dúvida, é um ataque não apenas retórico, mas é um ataque direto, né? Porque na mesma semana aconteceu aquele massacre em Paraisópolis, né? Então você vê que o discurso não é apenas um discurso inocente, né? Como diria um grande filósofo húngaro, né? Não há ideologia inocente. Isso é realmente muito perigoso e tá se alastrando cada vez mais. Rapaz, esse caso de Paraisópolis tá dando muito o que falar, porque a cada informação nova que chega, a cada jovem que está dando entrada no hospital, que deu entrada no hospital, que morreu ou que está em estado grave, né, por conta da brutalidade da polícia nessa abordagem, a gente vai ficando cada vez mais escancarado o quanto é inútil, o quanto é violento, quanto é genocida o tratamento que a nossa polícia dá com a população negra, e fica inegável, né, que o papel da polícia não é de dar segurança para a população. Ela tem o papel de ser a milícia que controla, né, esse estado genocida, esse estado de apartheid, que é o nosso estado racista brasileiro. Sobre essa questão da FUNARTE, teve agora a retirada dos cartazes, né, dos filmes brasileiros lá da Ancine. Da Ancine. E tem vários cineastas aí protestando. E é, no mínimo, assim, tragicômico, né? Que no ano em que o Enem foi sobre a falta de acesso ao cinema no Brasil, né, a gente está vendo o completo desmonte, né, da nossa Agência Nacional de Cinema. Uma coisa que eu acho interessante é que quando as pessoas vão falar sobre acesso ao cinema, as pessoas só pensam no acesso no sentido leigo, assim, da palavra acesso. No sentido de você conseguir frequentar cinemas, das pessoas poderem assistir filmes. Só que a democratização do acesso ao cinema, ela é muito mais do que simplesmente você ter uma larga oferta, né, de oportunidade de assistir filmes, né, de cinemas mais baratos, de clube, cineclube, de fazer cinema nos bairros. A democratização também faz parte dela uma educação artística, né? E também não apenas você dar um espaço onde as pessoas possam assistir filmes de maneira acessível, mas também que as pessoas possam refletir sobre o cinema. Uma democratização que se faz só de maneira que você está dando lugar para as pessoas consumirem cinema, mas que você não tem um espaço para reflexão sobre aquelas peças cinematográficas que estão sendo consumidas, não é uma democratização de verdade, né? Não sei se você concorda comigo. Eu acho que vai nessa direção mesmo, os apontamentos, né? A gente tem uma visão um pouco ingênua, né? Até mesmo condicionada, porque a gente não está acostumado a pensar essas coisas para além do senso comum, né? Porque a gente fala tanto em democratização que até o próprio conceito de democratização já vem carregado de pressupostos ou intencionalidades que fogem mesmo ao seu próprio conteúdo, né, conceitual de fato, como que a gente entende esse próprio processo, né? O próprio processo de averiguação, né, dessas questões todas é um processo de democratização de todo esse apanhado, né, desses problemas, né? E a gente tem que nos atentar exatamente isso, né? Essa ingenuidade conceitual, né, que vira essa defesa abstrata, né, da arte, né, a gente não, do acesso, né, e que a arte por si mesma, ela sofre a censura e ataques, até mesmo na sua própria democratização, porque o que nos impõe como arte, o que é produzido artificialmente, né, é uma indústria comercial, né, isso tem que ser colocado em xeque também, seu próprio conteúdo conceitual. Exatamente, então assim, a democratização não é simplesmente você ter um lugar para consumir esses produtos, é também uma educação que permita que essas pessoas produzam, que essas pessoas reflitam e que essas pessoas também participem, né, da construção do cinema nacional. Não só no sentido de, tipo, dessas pessoas produzirem filmes, mas também de pautarem o que é que o povo quer ver no cinema. Porque muita gente acha que, tipo, tem um conceito completamente equivocado do que é popular, do que é ser popular, né? De que acha que, se o que é mais consumido são filmes de comédia da Ingrid Guimarães, feito pela Globo Filmes, então isso que é o cinema popular no Brasil. Não é, isso é um conceito equivocado do que é popular, né? Que passa aí por ignorar completamente e justamente uma questão de falta de democratização do acesso ao cinema, né? Se a maioria das pessoas consomem esse tipo de cinema completamente defasado, é justamente porque a gente não tem um acesso democrático ao cinema, né? Não é porque intrinsecamente as pessoas preferem filmes de comédia da Globo em se tratando de cinema nacional, né? Eu acho que passa bem por aí, né? E até essa característica cultural mesmo, problemas até aqui de início, vai convergir nesse sentido que um dos tópicos que eu vou mencionar é sobre justamente essa cultura pós-modernista, como ela se converge em três momentos culturais diferenciados, que aqui eu vou usar o aporte do Clinicus, né? E aí a gente podendo fazer esse recorte da cultura contemporânea, dessa cultura massificada, de acordo com a reprodução da ideologia capitalista, de fato, e como o pós-modernismo absorve isso de maneira a adquirir conceitos e pressupostos, por exemplo, dos fins das grandes narrativas, entre outras coisas mais, da sociedade industrial, que isso está muito vinculado à sociologia conservadora. Então, esses momentos de reflexão tudo, né, a gente vê que vão se convergindo em certos momentos, até mesmo, não de maneira circunstanciais, mas de maneira essenciais, que passa até mesmo para essas discussões todas, né, porque o que está acontecendo hoje no Brasil, né, toda essa aparentemente palhaçada, né, não é tão assim, não vou dizer que tem um propósito consciente, mas também não é algo completamente inocente. Então, esses apontamentos que você tem feito aí é bem relevante mesmo até para o nosso bate-papo aqui. Você falou aí sociologia conservadora, né? Sociologia conservadora chega a ser até um pleonasmo para quem entende assim, o papel histórico que a sociologia teve, né? Inclusive, isso daria um tema bom para um podcast aí que não foi lançado ainda, mas que logo, logo vai estar aí nas melhores plataformas. Aguardem. Agora, já pegando nesse mote aí que você já começou a falar, né, sobre a sua pesquisa, do aporte teórico que você usou para produzir essa sua pesquisa sobre o pós-modernismo, essas teorias de pós-modernidade, aí eu acho que a gente já poderia entrar no tema do podcast. Então, por onde é que você quer começar? Eu primeiramente preferiria fazer um apanhado geral e aí expor algumas premissas aqui para depois a gente poder desenvolver algumas coisas mais, porque até a gente conceituar o que é pós-modernismo, você tem um caminho aí já a ser percorrido. Eu acho que o interessante nesse sentido é não dar o conceito e explicar, mas como caminhar até o próprio conceito, né? Eu acho que isso seria mais, até mesmo mais didático, aparentemente mais confuso, porque a gente já começa a não apenas definir a própria definição, mas encontrar a sua própria definição no próprio processo de conhecimento. Perfeito, perfeito. Vamos fazer um caminho dialético, então, né? Eu acho que seria legal mesmo percorrer esse caminho até o conceito e não partir do conceito para depois explicar o conceito. Eu acho que o caminho inverso seria mais completo para ter mesmo o próprio entendimento para quem não conhece o conceito. Como eu disse no início, o próprio conceito tem alguns pré-conceitos por detrás, né? Pronto, perfeito. Então, por onde começamos? Fazer um apanhado do problema? Exatamente, pode ficar à vontade. Tá, beleza. Eu acho que entender o pós-modernismo, a gente tem que entender uma etapa histórica, né? Ainda que não é o mais adequado, mas compreendê-lo como uma etapa, até mesmo a partir da Primeira Guerra Mundial, passa a Segunda Guerra Mundial, então a gente tem aquele momento da social-democracia, né, que daí a gente poderia ver que alguns autores vão trabalhar principalmente aquele capitalismo mais domesticado, entre outras coisas, porque se a gente entender o próprio desenvolvimento dessas ideias no aspecto teórico, que aí depois a gente pode entrar no aspecto mais prático da coisa, o Spengler, por exemplo, ainda na Primeira Guerra Mundial, escreveu um famoso e detestável livro, por assim dizer, que chamava O Declínio do Ocidente. Que nesse livro ele anunciaria, de certa forma, o fim da civilização ocidental e de seus valores dominantes. Então, Spengler, nesse sentido, era um autor alemão, né, um filósofo, historicista, com teores até mesmo conservadores, né? Ele falava que os vínculos e tradições que uniam a sociedade estavam se decompondo, né? Que esses laços cotidianos, solidariedade, se desagregavam, né? E que, por isso, essa unidade de pensamento e cultura, como qualquer outra civilização, tivesse vivido seu ciclo, né? E que, por isso, né, o Ocidente passaria por um outono, né, destrutivo desse iluminismo ou esclarecimento, que passaria por esse inverno do individualismo e do niilismo cultural, né? Então veja, que 4 décadas mais tarde, eu identificando isso, o White Mills, estadunidense, sociólogo, conservador, e aí eu vou fazer uma paráfrase nele, que ele dizia num dos seus principais livros o seguinte: estamos no final do que se denomina Idade Moderna. Ou seja, para ele, né, essa época está sendo substituída por um período pós-moderno. Veja, o Mills, White Mills, na década de 50, ele vai falar o termo pós-moderno, que para ele, nas quais essas expectativas históricas se caracterizariam como a cultura ocidental deixaria de ser relevantes. Então, só para adiantar um pouco o processo, esses autores, por exemplo, vão falar que a fé no iluminismo, no progresso, unificado de razão e liberdade, de um lado teria essas principais ideologias fundadas, que tal fé do liberalismo e socialismo, virtualmente faliriam, né, ou deixariam falidas, explicações adequadas ao mundo de nós mesmos. Veja, para o Mills, White Mills, esse sociólogo conservador estadunidense, Marx e Stuart Mill, um grande Mill britânico, não o Mills que eu estou dizendo aqui, estariam, de certa maneira, ultrapassados por esse momento histórico. Então, é interessante porque, pouco tempo depois, o Daniel Bell, americano, né, veja só, né, ainda no seio de Ronald Reagan, vai falar no seu grande livro, né, O Fim da Ideologia, discutir bastante, vai falar do fim da ideologia atacando o próprio Mills, mas, porém, ressaltando o próprio aspecto do otimismo iluminista. Então, a partir daí, esse é o primeiro momento, né, desse otimismo iluminista, que, curiosamente, vai na mão, não contrária, mas sim na mesma direção, da própria escola de Frankfurt, né, a partir da Segunda Guerra Mundial. Eles teriam essa razão instrumental como um problema, né? Não que a escola de Frankfurt seja influenciadora nessas perspectivas pós-modernas, eu acho que é uma aproximação muito perigosa, mas você vê que essa racionalização da organização social e política, o progresso científico e tecnológico, seria inconcebível, mais otimista, sonhador iluminista. Veja, é uma perspectiva de pressupostos dados que não questionam as próprias relações sociais que vão engendrando toda essa formação social, política e econômica. Veja que até o momento, nenhum desses autores, nenhuma da crítica, nenhum desses apontamentos falam das relações de produção, modos de produção, luta de classes, etc. Então, para eles, esse aspecto é puramente especulativo de uma burocracia tecnológica, de uma técnica moderna que se restringia à liberdade humana no seio do pró-capitalismo, que eles não falavam. Então, por isso, esse niilismo social foi o campo fértil para esse período, essa etapa que se dá no próprio pensamento, a síntese dessa alma social burguesa, de fato, que nasce tanto na América do Norte quanto na Europa Ocidental. Eu acho que por aí a gente já começa a dar um pontapé. E aí, ao longo da nossa conversa, a gente pode mais, porque aí a própria aposta teórico vai discutir sobre esses apontamentos para depois passar mesmo a entender o que seria esse pós-modernismo tal como a gente concebe hoje, né? Esses autores são os primórdios, né? Depois a gente tem o Lyotard, que também eu vou falar um pouco, né? A própria influência nietzschiana, entre outras, a gente pode cavando um pouco isso para até mesmo trazer alguns apontamentos a partir da nossa conceitualização que a gente pode fazer mais adiante. Sabe, esse semestre a gente está estudando a terceira cadeira de antropologia, né? E uma das coisas que eu pude perceber, assim, vendo a trajetória intelectual, né, que o professor faz para chegar nos autores principais da matéria, no caso são o Marcel Mauss e o pai, assim, né, dessa antropologia estruturalista de fato, que é o Joseph Strauss. E o primeiro autor que a gente estuda é o Emile Durkheim, né? E o que a gente consegue perceber é o quanto a forma de compreensão que esses autores têm a respeito da ciência, da sociedade, assim, influencia, né? Esses autores pós-modernos. Ou você acha que eu estou viajando em fazer essa associação entre esses autores estruturalistas e essa tradição filosófica, né? Você já chegou a estudar sobre esses autores? Eu acredito que sim. Eu acho que a primeira momento, né, Durkheim, Strauss, entre outros, né? Eu acho que, a princípio, os problemas que eles estão apontando, embora o Durkheim não seja estruturalista, mas sim estaria mais, que eu poderia chamar aqui de uma tradição mais positivista, né? Embora esses autores, o Mauss, embora eu não conheça, né, aí eu já não tenho tanta propriedade, por ser um autor culturalista, eu acho que pode haver elementos que coadunam, né, com a perspectiva pós-moderna e sim e também com essa cultura contemporânea, né, que a gente poderia chamar de pós-modernidade, né, embora não seja uma etapa histórica, mas assim, uma cultura contemporânea do pós-moderno, né, que o moderno se caracteriza pelo sujeito cartesiano, né, o sujeito pensante, né, o sujeito moderno é o sujeito cartesiano. Então, esses autores pós-modernos estão tentando diluir o sujeito cartesiano. Por isso, pós-moderno. Não pós-modernidade de um período histórico concreto de fato, né? Como tivemos a Idade Média, a Idade Antiga, entre outros. Mas a pós-modernidade que anunciaria o fim do sujeito transcendental. Que Kant, por exemplo, que grande iluminista que foi nesse sentido, o Kant discutiu com Descartes. Descartes fazendo essa, vamos dizer assim, virada ontológica, o Kant percebe os limites da razão, mas não porque a razão é insuficiente para o mundo, mas porque é a razão, através da razão, que a gente consegue entender essa concepção materialista da história, dialética, tanto que Hegel discute muito, né, com Kant, né, embora rompa com grandes teses. Eu acho que esses autores, né, Durkheim encarado aqui como positivista, mas digo, por exemplo, Mauss, Strauss, entre outros, esses culturalistas, poderiam sim, né, porque eles estão tentando trabalhar essa cultura contemporânea que pode ser enquadrada numa leitura mais pós-moderna, mas aí a gente teria que entender o que, de fato, esses autores poderiam sobre o próprio termo pós-moderno, né? Ainda que não seja objetos de investigação dos mesmos, né? Eles não até onde eu entendo, não trabalharam essa cultura contemporânea pós-moderna dentro da sociedade capitalista de classe, embora eles trabalharam sim dentro do capitalismo, né? Dos objetos que estavam vinculados ao capitalismo, mas não tão somente essa abordagem se restringia à questão pós-moderna, né? Eu acho que vai nesse sentido. A gente pode buscar elementos ali, mas não necessariamente um pós-moderno, de fato. Até porque a tradição estruturalista, de fato, né, vamos dizer assim, pode ser enquadrada como um guarda-chuva de vários autores, né, entre vários autores. Por exemplo, Foucault, um autor que eu cito, né, em algumas partes que eu escrevi, e li também um pouco, né, a partir de algumas aulas extemporâneas, outras coisas eu li por fora, né? Então, o próprio estruturalismo, de fato, aí sim esses autores se enquadrariam, né? Também tem suas variantes internas. Então, é um problema gigantesco. Tu falou alguma coisa aí que cortou aqui. Essa última parte que tu falou, que eu acho que cortou. Tudo? Eu acho que sim, porque ficou um silêncio aqui. Caramba. Só essa última parte. A última parte? Ah, eu tava dizendo que a própria questão do estruturalismo, né, engloba vários autores, né, além do Strauss e do Mauss, que dentro do estruturalismo, essa variante, né, enquanto ele trabalhasse dentro da sociedade capitalista, é objeto de pesquisa dele, ainda que trabalhar de certa maneira paralelamente entre alguns autores, o próprio Odisseia é um livro de pós-estruturalista, então ele não se dirige aos estruturalistas comumente conhecido. Né? Eu acho que o próprio termo que a gente conhece é um apanhado de vários autores. Né? Então, dá para fazer a partir de algum texto, uma leitura mais perspectiva com a dela que influenciariam, né? Mas eu não sei se isso, no fim ao cabo, traria que eles pudessem ser de fato pós-modernos. Porque aí a gente começa a chegar num ponto que até mesmo esses autores perdem aquilo que é de mais essencial, né? Que é compreender o seu próprio objeto interno. Então, acho que daria para fazer essa leitura a partir de que momento eles poderiam ter influenciado a perspectiva, né? Mas não de fato eles sejam pós-modernos, né? Ou pós-modernismo e as suas vertentes teóricas. Não que eles fossem pós-modernos, até porque o Durkheim, ele ainda tinha uma visão bem positivista, assim, né? Eu citei justamente esses autores da antropologia, barra sociologia, até porque essa linha de separação entre a sociologia e a antropologia nessa época, né, do Durkheim, da época do Mauss e do Lévi-Strauss, ela era muito tênue, né? Você tinha as pessoas que estavam construindo o programa, como eu posso dizer, a metodologia da antropologia, eram pessoas que eram sociólogos, né? O Durkheim era sociólogo, o Mauss era sociólogo, o Strauss, ele dava aula na faculdade de sociologia, né? Tanto que ele foi um dos fundadores da Universidade de São Paulo, né? Daqui do Brasil. E foi convidado, veio lecionar na Universidade de São Paulo. Inclusive foi a fuga dele, né? A fuga dele na Segunda Guerra Mundial, esse refugiar aqui no Brasil, e assim ficou, né? Mas não que eles fossem autores pós-modernos, mas de que a gente talvez consiga traçar um caminho intelectual desde essa tradição, essa tradição neopositivista do Durkheim, a tradição estruturalista do Lévi-Strauss. Mas vale sempre lembrar que você não tem, assim, só um tipo de estruturalismo, né? Não dá para você dizer que o estruturalismo em Lévi-Strauss é o mesmo estruturalismo do Althusser, né? Embora sejam ambos condenáveis da nossa perspectiva marxista ortodoxa, né? Vamos dizer assim. Mas vamos ao nosso próximo ponto. Tá, então, pelo que eu estava dizendo aqui, a gente não bate bala, não. A gente consegue mapear essa gênese, que seria o pós-modernismo, né? E dentro dessa perspectiva, né, a gente pode chegar ao momento de entender até então que esse pós-modernismo, né, ele vai caracterizar, que aí eu já uso o referencial teórico do Tio Eggerton, né? Eu não sei se a pronúncia é assim, mas o livro dele, As Ilusões do Pós-Modernismo, é um apanhado muito interessante, né? E que, de fato, nos dá muita, muita luz, né, nessa discussão, que para ele, né, ele vai falar desde o início que a palavra pós-modernismo se refere a ser uma forma de cultura contemporânea. E a gente pode falar um pouco de cultura nesse sentido, o que, que a gente está entendendo como cultura, porque enquanto o termo pós-modernidade é um histórico específico, né, essa pós-modernidade, então, é uma linha de pensamento, né, que, por isso eu disse, não é uma etapa histórica, que questionaria noções clássicas, né, de raça, identidade, objetividade, ideia de progresso, emancipação universal, e principalmente as grandes narrativas, sistemas únicos, né? Por isso eu disse que, né, que esses fundamentos definitivos de explicação, para eles, se esvaem. E não é apenas uma postura individual, subjetiva. Faz parte de uma gama de concepções metodológicas e epistemológicas para esses autores, que a partir dessa descrença do mundo da razão, dessa descrença na objetividade social, dessa descrença na técnica como se fosse prejudicial, uma crítica romântica, né, à própria ideia de progresso e técnica científica, etc., fundamenta o que eu disse anteriormente, esse niilismo social, que aí a gente pode entender não Nietzsche, não Heidegger como pós-modernos, mas como críticos a noções modernas do sujeito transcendental. Veja, não é que Nietzsche e Heidegger sejam pós-modernos. A influência deles a partir da crítica moderna do sujeito permitiria uma interpretação posterior, subjacente, essa crítica às grandes narrativas que o Lyotard vai dizer, e os próprios sistemas únicos, vamos dizer assim. Que a Ellen Woods, por exemplo, quando ela vai tratar dessa crítica, porque para ela esse pessimismo, né, na razão, entre outros, nessa etapa histórica do advento, da vitória histórica do capitalismo, vamos dizer assim, que o pós-modernismo, já vou dar um spoiler aqui, o pós-modernismo não é uma crítica ao capitalismo, mas sim uma reafirmação deste, né? Isso é importante que se diga desde já. A Ellen Woods, por exemplo, ela é enfática, né? Os principais objetivos do Liminite tinham sido efetivamente alcançados, né? Seria a razão da organização social e política. Entretanto, a posição que a Woods vai colocar nesse aspecto é muito claro, porque para ela, esse aspecto pós-moderno, a partir da década de ouro, do período de ouro do capitalismo, né, que seria essa social-democracia, né, porque esses autores são todos europeus, e aqui não se trata de acusação de eurocentrismo, mas sim uma perspectiva histórica fundamental, que esse capitalismo, neste momento dourado, parecia ter dado a essa margem, não deixado nenhuma impressão teórica significativa que passasse por uma crítica sistêmica à ordem social. Então, veja, esse niilismo social está vinculado estritamente a um processo que não dá para se propor de antigo, mas a fazer melhor, que é, não precisa ser um socialista convicto, um comunista convicto, para entender esse processo. E aí que as concepções que eu disse anteriormente, desses preconceitos, devem ser trabalhados, porque a produção acadêmica hoje, pelo que eu tenho visto, trata, sobretudo, o pós-modernismo como se fosse uma radicalização da esquerda parlamentar. Isso é mentira. É mentira não por desonestidade teórica ou intelectual, mas trata porque o capitalismo como intocável, que o pós-modernismo levanta, entende-se essa conjugação evidente com as fissuras extintas desses diversos autores, que essa arte pós-moderna, a arte aqui no sentido mais amplo, que a partir sim da filosofia pós-estruturalista e a teoria pós-industrial, deixariam de criticar o capitalismo como tal, mas se reafirmaria em mudanças pontuais, não de sua superação ou do seu descontentamento social objetivo, mas sim de apontar paliativamente noções diretas dessa teoria, claro, de uma metanarrativa desse movimento, né? Que por isso essa influência dos autores vão ser claras no próprio entendimento contemporâneo, agora nosso, dessa discussão do pós-modernismo. Veja que toda essa concepção teórica, a gente pode entender o pós-modernismo nesse aspecto, então, citando aqui o Wiggleton nesse momento. Para ele, o pós-modernismo, ele estava preocupado nesse aspecto em dizer que essa força é resultado que para ele existente no que tange ao socialismo nos dias de hoje, que estariam desacreditados. Então, essa afirmação que o pós-modernismo criticaria da realidade, que fragmentada, fissurada, o pós-modernismo ganha terreno, né? Então aí a gente se vê como o pós-modernismo está estritamente vinculado a uma lógica capitalista, né? Que aí a própria noção do próprio termo dado, né, às vezes é enganador, né? Que o próprio termo pós-modernismo, ou seja, o pós-moderno, né, é depois do moderno. Mas o que é depois do moderno? Isso deve ser questionado a princípio. Né? Sobre essa questão que você falou sobre o Heidegger, o Nietzsche, né? É importante a gente salientar que, por mais, né, que autores pós-modernos eles tentem se postar como autores anticapitalistas, isso não quer necessariamente dizer que esses autores têm uma visão progressista num sentido revolucionário assim, da realidade. Até porque anticapitalismo por anticapitalismo, até mesmo ideologias extremamente reacionárias eram, né? Como a gente mesmo teve durante o período das revoluções burguesas, pessoas que eram anticapitalistas, pessoas que estavam contra o avanço do capitalismo, mas que não porque queriam superar a ordem burguesa, mas porque queriam retornar à ordem feudal em que essas pessoas tinham um lugar privilegiado na sociedade enquanto uma aristocracia, né? E eu vejo muito disso na visão, por exemplo, de autores como a Hannah Arendt, que, novamente, não é uma autora pós-moderna, mas é uma autora que, como Heidegger, como Nietzsche, como o Durkheim, né, e como os autores estruturalistas, eles são parte de uma base de sustentação teórica dentro dessas teses pós-modernas, né? Que ela, por exemplo, muitas pessoas, sabe-se lá por que motivo, enxergam nela uma autora revolucionária ou, enfim, transgressora da ordem, mas isso é uma leitura completamente equivocada de uma autora que era extremamente conservadora, quiçá até reacionária, né? Ela tinha uma visão completamente aristocrática da democracia, já que se fala tanto na concepção de democracia da Hannah Arendt. Era uma visão assim, praticamente uma visão quase da Grécia Antiga, né? De democracia. A democracia para uma autora como Hannah Arendt era uma democracia para um grupo muito seleto da sociedade, né? De uma elite intelectual, ou seja lá o que lhe valha, né? Que já é uma coisa que ela herda da visão do Nietzsche, né? Que já é uma visão que vai ser que já vai ser adotada por autores burgueses, né? Inclusive como é que se diz? literalmente, né? Da noção de aquela noção de povo eleito, tudo mais, né? Não impressionante, você vai ter constantemente esses autores pós-modernos ou autores que influenciaram esses pós-modernos tomando umas atitudes extremamente reacionárias de um ponto de vista assim de ter um pensamento aristocrático, aquele pensamento extremamente, para falar num bom português assim, despejando várias boçalidades, né, nas suas formulações, nas suas leituras de sociedade, né? Sem dúvida, eu acho que esses pontos tocados são relevantes, né? Esses autores conservadores e os críticos pós-modernos, né? Porque a questão da palavra crítica não quer dizer que toda crítica é uma crítica revolucionária, em perspectiva. A crítica é revolucionária, né? A crítica ela tem que ser revolucionária, mas o sentido aqui da crítica é uma crítica de maneira mais ampla, né? O Nietzsche foi um grande crítico da modernidade. Por isso que eu digo que o Nietzsche, quando se coloca como um influenciador, mas não um autor pós-moderno, é porque esse sujeito cartesiano é a crítica frontal sofrida por esses autores. Veja bem, se não valem mais teorizações que construíram esses argumentos de crítica ao capitalismo, de valor, trabalho produtivo, sujeito revolucionário, a partir da loja industrial, ou seja, fabril, o que seja, esse capitalismo tornando-se intocável, aqui no sentido mais de aspas mesmo, mas seus fenômenos controlados, disputados na sua estrutura jurídico-política, porque o capital já estaria dado, é esse questionamento interno, assim como a democracia, a soberania do indivíduo, no consumo, esses valores caros à ideologia neoliberal pós-moderna, vão se restringindo a um campo meramente formal. Esse apontamento que se fez vai de encontro a isso. E o Eagleton vai dizer o seguinte: o sistema capitalista não podia ser violado, palavras dele, mas podia, ao menos nomeadamente, transgredido, esquadrinhando em busca dos pontos neurálgicos em que sua autoridade vacilava e dissolvia. Então veja, nesse sentido, o pós-modernismo vai surgindo como expressão mais típica dessa sensibilidade existente, que emerge, né, como um padrão cultural, porque veja só, tudo isso a gente está dizendo, né, esse problema da democracia, etc., são concepções totalmente conservadoras. A gente sabe que a democracia não vai se universalizar como esse idealismo ingênuo pensa, porque o próprio acesso à democratização, como a gente já havia falado no início mesmo, falando de arte, no caso do cinema brasileiro, é um processo, e não apenas uma panaceia vazia que vai iluminar as cabeças como se fosse algo por osmose. Não vai, porque esse capitalismo tipicamente manipulatório, usando termos aqui do Lukács, ou de via colonial, o Chazin, vai buscar legitimar através das rejeições, concepções filosóficas e até categoriais, de noções como sujeito, razão, verdade, história. Então, o pós-modernismo nesse sentido é a reafirmação da sociedade contemporânea, não na sua crítica essencial, mas no seu descontentamento apenas de apontamentos, porque a sociedade contemporânea vai parte de uma afirmação que a sociedade viveria uma nova era, a globalização. Então, veja, a sociologia conservadora da década de 70 vai entender essa globalização como um proletariado engolido pela sociedade industrial, sociedade capitalista, então o proletariado perderia sua razão de ser. Veja a crítica em cima do marxismo ali na rasteira. Veja, por exemplo, o que a Ellen Woods vai dizer sobre essa vitória histórica do capitalismo, porque para ela, a confirmação do materialismo histórico vai se dar nesse vínculo dessa cultura pós-moderna, filosófica, e de um capital global segmentado, consumista. Veja, essas implicações teórico-práticas não são arbitrárias, elas são essenciais. Então toda essa crítica frontal que a Ellen Woods vai fazer, pegando esse gancho que você deixou de Arendt, entre outros autores, o Heidegger era um reacionário, mas não era bobo. Então essa constatação toda pós-modernidade, apesar de ser um paradoxo notável, reacionário essa negação é pouco. Histórica, hein? Reacionário é pouco. Heidegger era um nazista. E isso mesmo, né? E, veja, o pessimismo político vai ser sintetizado de maneira abstrata no niilismo social. Então, veja bem, quando a gente fala dessas questões todas, da cultura, desses acontecimentos, história, essa nova fase mediante de horizonte das situações, está cada vez mais distante. Veja, esse niilismo social é justamente a opção militante da perspectiva revolucionária. Veja, por exemplo, como os autores da tese do fim da história e fim da ideologia, do Francis Fukuyama, de 91, e do fim da ideologia na década de 80, respectivamente, são autores que vão falar que, para nós, essa conversão do instrumento do socialismo e essa percepção de que os países socialistas viveriam em regimes totalitários tomaria o marxismo numa forma discursiva conservadora. Veja bem, essa retórica pós-moderna assumida dessa crítica histórica vai se enfatizar que o marxismo estaria reduzido a uma forma meramente retórica de protesto moderno, ou uma causa primordialmente abstrato da razão, do homem, do próprio sujeito revolucionário. Veja como essas formas não aparecem por acaso. Então, percorrendo todo esse caminho, a gente consegue entender o que é o pós-modernismo para além do senso comum. Porque o pós-modernismo seria essa negação da biologia, o pós-modernismo seria o feminismo radical, entre outros todos, mas esses elementos particulares vão se articulando num todo objetivo, que é justamente a questão da identidade, das particularidades, etc., que seria uma crítica até mesmo ao sujeito transcendental moderno, né, que por isso o termo pós-moderno aqui, vale insistir, mas é uma crítica desprovida da própria conceito de historicidade do ser, da própria objetividade do ser histórico, da própria consciência social que emerge a partir das classes, entre outros, que passam batido, mas com um descompromisso da materialidade e principalmente das próprias dinâmicas sociais no próprio capitalismo. Por isso, as teses marxistas hoje, a criticar as noções de identidade, que seria o que o identitarismo, não é uma crítica conservadora, mas é uma crítica revolucionária a partir dessa miséria da razão, ou seja, que engendra na própria sociedade capitalista deletéria. É esse o ponto central. Perfeito, perfeito. Isso que eu acho que é uma das coisas mais... que as pessoas mais fogem da discussão, assim, quando a gente vai fazer uma crítica desses autores pós-modernos, que é a questão de que eles simplesmente não têm nenhum tipo de proposição de superação dessa ordem vigente. Algumas pessoas são menos cínicas e reafirmam, né, que creem que não é possível ou que não seria necessário uma superação do capitalismo. Eu acho que isso é uma concepção burra, até de um ponto de vista, se a gente fosse falar de um ponto de vista assim, até ambiental, né? Porque, porra, se você não concorda com a filosofia comunista, enquanto uma noção humanista, assim, pelo menos de um ponto de vista de sustentabilidade da vida humana na Terra, você deveria, pelo menos, dar um pouco de ouvido a algumas críticas que a gente tem a fazer, né? Mas, não fugindo muito do assunto, que eu percebo é que as pessoas... Uma das coisas mais... Pera. Volta, que eu me perdi na linha de raciocínio aqui. Bom, uma coisa que eu percebo muito das pessoas que abraçam esses autores pós-modernos, além do pessimismo, além do cinismo, né, ou da estupidez de achar que a gente não precisa superar a ordem burguesa, né, é que essas pessoas têm uma visão assim, como eu posso dizer, praticamente anti-humanista, sabe? Que eu acho que vem já de alguns autores mais antigos, né, dessas tradições que vão influenciar as teses pós-modernas. O Carlos Nelson Coutinho, ele fala sobre o anti-humanismo, né, na obra de Foucault. E, assim, há pessoas que colocam, né, o Foucault como um autor pós-moderno. Eu acho equivocada essa classificação, né? Tanto tem a tese de mestrado da Mavi Rodrigues, que eu sempre recomendo para as pessoas, porque quando me perguntam, né, ah, mas qual a crítica que vocês têm ao Foucault? Eu digo, velho, é muita coisa. Então, se você quiser saber assim de uma forma mais resumida, eu recomendo você, primeiramente, ler o ensaio, né, do Carlos Nelson Coutinho, que está no livro Estruturalismo e Miséria da Razão, sobre o Foucault. Mas, como foi um livro escrito em 1972, ele tem algumas defasagens, porque o Foucault, ele continuou produzindo até os anos 80, né? E daí você partir para a tese de mestrado da Mavi, que é um pouco mais extensa, né? Mas, assim, falando de uma forma, uma análise mais histórica mesmo, a gente consegue ver o compromisso histórico de classe desses autores até de uma forma bastante, como é que eu posso dizer, de uma forma bastante nítida, assim, bem clara, nem um pouquinho escondida, quando você percebe, por exemplo, as esperanças e os otimismos, né, que autores como Foucault tiveram com a ordem neoliberal ali já no final dos anos 70, início dos anos 80, e que alguns autores, né, que mesmo que não sejam autores pós-modernos, mas autores que estão ligados às teses pós-modernas tiveram, né? Como o próprio Fukuyama, né, que a gente agora nessa situação de caos em que a gente vive hoje, a gente não se cansa de descer a chinela, né, para rebater o quanto ele estava equivocado quando ele lançou aquela tese de fim da história, né, de que o capitalismo seria insuperável e a gente não teria como fugir dessa ordem, né, que o capitalismo era o fim da história. Aí eu acho que seria uma boa a gente falar disso também, né, falar um pouco sobre essa... Agora, de uma forma mais... Qual que era, né, as filiações políticas ou os compromissos políticos, né, cientes ou não, que esses autores tinham, né, com o reacionarismo burguês em relação aos movimentos revolucionários ao longo da história, né, dessa tradição pós-moderna. E para quem estiver interessado em saber mais sobre essa história de ligações entre esses autores pós-modernos e um movimento, como é que eu posso dizer, de contra-revolução no campo da cultura, tem um livro interessante, e não é um livro de uma autora comunista, não, viu, nem nada, mas de uma historiadora britânica, que agora eu não vou lembrar o nome, mas o nome do livro é Quem Pagou a Conta, que tem diversas evidências documentais históricas, né, que ligam vários desses autores pós-modernos, né, com o contra-cheque, com a folha de pagamento da CIA, melhor dizendo assim. Você quer dar uma palhinha sobre isso, Wesley? Essa questão, né, ela tem extrema relevância, porque até mesmo, né, nessa perspectiva que você está dizendo, essa geração, vamos dizer assim, dos anos 70 e de seus alunos, né, vão criar perspectivas teóricas que essa nova, mas ao mesmo tempo velha, filosofia vão refletir, de fato, essas modificações ocorridas no mundo social, né? Até mesmo Alain Touraine, categoria de capitalismo, né, da sociedade pós-industrial. E todos esses apontamentos, né, que a gente vai vendo, é de uma reafirmação, né, que você está dizendo, e isso de fato é real, né? Porque a gente pode fazer uma questão central, né, até nisso tudo. Assim, o pós-modernismo seria, de fato, essa concepção conservadora da realidade? Eu diria que sim, mas não nessa concepção ingênua de conservadorismo. Mas porque, vamos dizer, nesse aspecto, essa crítica à sociedade industrial em específico, em contraposição à teoria marxista do capitalismo mundial, qual seria o posicionamento frente substantivo? Eu acho que a gente pode centrar, para além do seu rechaço de adjetivação da industrialidade da sociedade. Eu acho que esse é o ponto que se levanta, é importante, porque o Perry Anderson, nas origens da pós-modernidade, acho que esse é o título do livro, ele é enfático, ele vai mostrar que apesar de toda a heterogeneidade, algumas espécies estão unidas, né, de características dentro desse pensamento. Porque esse pensamento, vai dizer ele, é uma das formas de tratar o campo ideologicamente consistente. Passaria a assumir essa postura até mesmo de direita, de afirmação da ótica, no melhor dos casos, uma resignação inexorável da supremacia capitalista, ainda que contraditória. Então, de fato, isso acontece porque, veja bem, se essa relação entre pós-modernismo e neoliberalismo ainda existiria como aparente contradição entre a realidade micro, fragmentada e heterogênea, né? Por isso essa questão da crítica da história, da objetividade, etc., dos fatos sociais, da própria organização social existente, essa explicação dessa aparência toda, para desgosto deles próprios, dos pós-modernos, está na teoria marxista do fetichismo da alienação. Porque veja bem, se a lógica fetichista do capital combina de dialética o culto à identidade do micro e aos guetos, e a própria expansão da totalização, a postura pós-moderna com a lógica capital mundializada, portanto, é evidente. Então veja bem, o Anderson, Perry Anderson vai seguir dizendo nesse aspecto, dá essa expressão paradoxal, esse dualismo. Mas, no entanto, o pós-modernismo parece transitar entre uma, de certa forma, prioridade da manifestação dos desejos duais, né? Que para ele é uma defesa neoliberal da estabilidade mercantil. Se Bolsonaro leva uma indígena para um congresso internacional da ONU, ou se coloca negro na arte, não interessa as suas ideias, mas sim a sua representação perante o... É uma rejeição de qualquer valor para estabelecer, que nesse sentido que molda e restringe a totalidade. O que nos interessa até aqui, no pós-modernismo, não é a objetividade real dos fatos, mas sim a sua aparência formal perante a própria realidade mesma. Parece um pouco abstrato, mas vamos descer um pouco a nossa análise. Seguindo tudo isso, e para tornar a discussão, vamos dizer assim, menos teórica, essa desintegração do pensamento militante, por exemplo, nos dá uma investigação de um mundo atomizado, associando uma visão que se esgotaria numa singularidade vazia. Um sujeito abstrato, no interior do que ele é destituído da substância histórica e social, portanto. Dessa forma, ele vai estar fragmentado e esfacelado. Esse é o dilema central do pós-modernismo. Basta que pensemos, então, nessas práticas que a gente levanta e que você chegou até mesmo a quase esbarrar, nesses coletivos de identidade. É claro que, porém, ela está vinculada a um reconhecimento social de uma representatividade burguesa, seja no Estado ou no mercado, claramente com objetivos públicos de que se dá na própria explicação do fetichismo e da alienação, que o perspectivo marxista adota. Então, veja bem, é aqui nesse sentido que a própria questão do patriarcado e do racismo é parte, historicamente, de uma relação social complicada. E não apenas a invenção subjetiva de sujeitos pensantes que, de maneira direta, vão ser por si mesmo, porque isso ignora a própria constituição da sociedade. Capitalismo tardio brasileiro, ou seja, o capitalismo reacionário, completamente aristocrático, é claro que a própria relação capitalista é uma relação de trocas iguais, formais, mas de igualar os desiguais. A própria relação da identidade é o igualamento dos desiguais. Então, a própria racismo estrutural que a gente vive hoje, e isso é importante, porque falar de luta de classe no Brasil é enfatizar a luta antirracista, ela tem que se tornar uma perspectiva antissistêmica, não de maneira arbitrária, mas de uma maneira de entender que não é colocando o negro na que o racismo vai ser pauta do dia. Porque na mesma semana, nessas declarações estúpidas, a gente viu o que aconteceu. A própria questão do patriarcado, por exemplo, você entenda a própria formação do Estado, da propriedade privada e da família, parafraseando o Engels aqui. Então isso se torna cada vez mais atuativa, marxista, materialista da história. Quando a gente desce, vamos dizer assim, para o terreno comum, dos exemplos práticos, aí eu acho que é uma discussão interessante, que essa perspectiva adotada da nova esquerda, pós-modernismo, vai buscar influências de pressuposições até mesmo teológicas e até mesmo conservadoras, como a gente diz, em Arendt, Foucault, Derrida, Deleuze e entre outros pontos, convergências que eles vão assumindo. Então veja bem, é exatamente nesse ponto, já finalizando essa parte, que Marx, na ideologia alemã, consegue êxito ao levar as últimas consequências a sua crítica à filosofia neo-hegeliana e, por seguinte, desenvolvendo um arcabouço teórico. Porque veja bem, eu vou citar o Marx aqui para a gente tornar o assunto mais interessante. Os pressupostos que partilham não são pressupostos arbitrários, dogmas, pressupostos reais, que se podem apenas fazer abstração na imaginação. São indivíduos reais na sua ação e suas condições materiais de vida, tanto aquelas por eles encontradas como as já para sua própria ação. Esses pressupostos são, portanto, constatáveis pela via puramente empírica. Veja bem, o Marx está dizendo que quando ele caracteriza de maneira pejorativa os filósofos neo-hegelianos, que a partir da crítica das ideias mudaria essa realidade, ele está dizendo que esses ideólogos, que a partir da crítica das ideias puramente, libertariam esses homens dos dogmas. Significaria libertação da escravidão. Marx diz, não é bem assim, porque essa hegemonia posta nessas concepções desses movimentos sociais, partidários, inclusive, que se encontra na forma mais acabada, que a gente tem uma tendência ideológica, ou seja, uma ideologia de consciência deletéria, incide necessariamente no declínio do movimento comunista. Isso é importante pensar, porque, veja bem, quando o pós-modernismo assume o terceiro caminho, está aí pressuposto, nessa crítica moderna, a missão social que consiste em impedir que esse pensamento retire da crise a conclusão socialista. Veja bem, toda ação reacionária impedir movimentações operárias de classe organizadas antissistêmicas. Veja bem, por ser indireto esse terceiro caminho, então, não deixa sua apologia ao capitalismo. Então, esse momento concreto é importante até aqui, e esse pós-modernismo vai assumindo roupagens. É a direito por voto, que é interessante, claro, no ponto de vista político, mas o que significa, por exemplo, direitos iguais no mundo do trabalho? Significa mais exploração. Não é a superação da exploração do homem pelo homem do trabalho, mas a inserção das identidades pessoais, ou seja, mulher, negro, etc., no mundo do mercado. Veja, não é à toa que a presidente da Magazine diz que, tempos atrás aí, não muito longe, ela queria o fim da divisão de direita e esquerda. Tem coisa mais pós-moderna que isso? Coisa mais conservadora? Veja, isso é uma apologia direta ao capitalismo, com roupagens de progressismo, mas que reveste uma educação que o conhecimento, a linguagem, seriam representações. Isso torna muito evidente nessas formas teóricas e dessas tendências pós-modernas, efetivamente fértil, sobretudo na militância dessa nova esquerda, que engendra na sua própria sustentação fetichizado. Eu acho que, a partir desses apontamentos, essa crítica marxista se encaixa, né? Eu acho que o aprofundamento das reformas neoliberais significa justamente a ampliação do campo de realizações dessas quimeras pós-modernas, né? Que, em primeiro lugar, eleva uma ampliação do processo, em segundo momento, a partir dessas contradições todas, implica um perfeito adequamento, vamos dizer assim, de uma lógica que o pós-modernismo, como cultura padrão, estética fundamental dos seres, seja ou política, enquadra uma combinação com... Porque, veja bem, é muito razoável pensar que a própria lógica mercantil hoje, isso se efetiva na prática, se a gente pensar bem, que o capital consegue adaptar formas de luta dentro dos seus próprios aparelhos burocráticos, porque toda luta política que se trava por si é uma expressão mais ou menos acabada da luta de classe. Então veja bem, a luta dos estudantes, dos pensadores dessa ideologia pós-moderna, portanto, a gente pode entender que para eles, usando o meio disponível, burocratizados, como movimento estudantil ao todo, sindicatos fragmentados hoje, que, ou seja, aparelhados com a maquinaria. É uma forma efetiva, claro que pejorativamente, de atuar no interior da relação de trabalho, da universidade, dessa suposta ampliação da democratização dos espaços de acesso mediante as medidas aparentemente fortes no sentido de ações afirmativas, melhorias de salário, etc., ainda que são várias, com certeza, a gente vê que isso não possui existência maior e possível dentro da crise estrutural do capital. Porque, veja bem, nesse aspecto todo, delineando a nossa historicidade, essa tal esquerda progressista vai repudiar, a partir disso tudo, ainda que de maneira inocente, mas isso é muito direto, a própria percepção do movimento revolucionário. Porque, veja bem, se o anticomunismo passa a ser critério para o pós-modernismo social, esses movimentos veem nessas indicações de tais necessidades históricas das classes oprimidas. Veja só, como algo ultrapassado. Porque, veja bem, se a gente teoriza fim do proletariado, fim das ideologias, fim da sociedade industrial, ou seja, o que mais resta? A prática, seja ela qual for, é melhor do que a prática. Todas essas teorizações todas inibem qualquer captação do movimento real e o que ele próprio cria. E é interessante pensar que essas contradições todas vão se intensificando com a própria crise do capital. Então, veja bem, a própria concepção pós-moderna, nesse sentido, e eu lendo e buscando todas as reflexões, vê que na luta por direitos de maneira arbitrária, obviamente válidos, não reconhece o caráter de classe, opressor do Estado, que é o Estado capitalista. E na sua gênese, mostra que o campo progressista, que se deslocada no pós-modernismo, vê apenas um jogo estatal a sua única e exclusiva forma de... É uma submissão da própria lógica capitalista, defendendo essa própria lógica capitalista, apenas fazendo apontamentos diretos das suas próprias identidades. Porque se você deshistoriciza o ser, se você não consegue captar os nexos da luta de classe, as contradições engendradas pelo próprio modo de produção, e a partir disso, toda a maquinaria, seja ideológica, burocrática ou direta, de maneira repressora, como você vai atuar na sociedade civil? A sua atuação política nesse sentido é puramente formal, porque, veja bem, antes do capitalismo, é importante assumir que esse contorno do capitalismo no mundo político que a gente entende é verdadeiro, uma forma verdadeira de ataque, não apenas às suas próprias formas de publicidade burguesa, que não conseguem produções, mas concentrações coerentes ou não, e a legalidade burguesa, tanto na melhor das hipóteses, é fazer uso das próprias armas que se faz de críticas. Porque, veja bem, se a polícia é repressora, se o Estado é assassino, não vai ser recorrendo às próprias máquinas, à própria máquina do Estado, que vai resolver tais problemas. É claro que essa disputa interna, ela é necessária, mas ela não consegue. Então, veja bem que... Mas ela não consegue o quê? A própria luta social dentro da máquina e tal, ela não consegue romper as próprias contradições existentes na sociedade. Perfeito. Então, é só para fechar um pouco, a ideia central, por exemplo, de entender das mulheres, movimento histórico, ela surge na perspectiva do movimento diversificado, do movimento operário socialista. Porque, veja bem, se as mulheres engendravam até aquele período, no final do século, uma luta para superar a família patriarcal burguesa, a luta do papel estrutural dessa família, hoje ela se volta apenas um patamar de reconhecimento dentro da própria ordem. E veja bem, não é a força subjetiva das pessoas que vai mudar toda uma genealogia dessa objetividade factual e desse desenvolvimento do fenômeno, como, por exemplo, com jargões de lugar de... Porque isso gera um marketing empresarial de usar a negritude enquanto a guerra das drogas, guerras drogas, matando populações negras e periféricas, seguem com políticas de Estado. Então, esse ponto é fundamental. Veja bem, no caso do presidente Barack Obama eleito, né, o encarceramento em massa dos negros aumentou. E isso a gente consegue ver com imensa clareza quando a própria direita usa desse discurso identitário para reafirmar essas políticas, como, por exemplo, essas indicações políticas que vêm acontecendo. Isso não é por acaso, né? Isso deve ser enfatizado, que nessas contradições todas, o pós-modernismo acaba reafirmando essas contradições, essa pretensa e falsa terceira via, ela se... Você disse essa pretensa e falsa terceira via, aí depois disse tu caiu. Ah, essa questão da terceira via, a crítica, ela se torna apenas uma reafirmação. Essas tais concepções burguesas que a gente vê, elas são forjadas no próprio desenvolvimento social das relações de classe que atualmente existem. Então é um falso caminho, né? Pensar que um terceiro caminho não questionando o próprio capitalismo seria, de certa forma, efetivo. Ou seja, é socialismo ou barbárie. Barbárie se tivermos sorte. Chega um caminho que é isso que tende a nos aproximar, né? Não no futuro, mas no presente. Exatamente, né? Porque tem gente que fica... Até um tempo atrás tinha as pessoas dizendo assim... Mas, olha só, o capitalismo levou séculos para se estabelecer. Não vai ser de um dia para o outro que o socialismo vai dar certo. Nós ainda temos tempo para superar o capitalismo. Olha, do jeito que as coisas estão indo, realmente, assim, novamente falando de um ponto de vista ambiental, a gente não pode se dar o luxo de esperar séculos, né, para isso. Eu acho que eu já falei bastante, mas esse ponto é importante, né? Porque a gente fazendo tudo, a gente poderia perguntar, né? A partir desse pessimismo todo, né? Até que ponto a pós-modernidade seria a superação da modernidade, né? Embora crítico, né? A gente pode questionar se ela não seria essa exacerbação conservadora dentro dos antagonismos existentes, né? Dentro do mundo contemporâneo, né? Essas são emergenciais, então é mais ou menos esse ponto que eu tentei mapear nesse sentido, né, que Marx, por exemplo, foi muito importante, porque naquele texto da questão judaica, ele vai fazer aquela cisão dos... O primeiro membro é o membro abstrato da comunidade política, o segundo, o membro da sociedade civil, O membro da sociedade civil estaria voltado para si, para seus interesses particulares, a conservação da sua propriedade, né, e da sua individualidade egoísta, dissociar os interesses comuns da sociedade. O citoyen, por outro lado, é o homem genérico universal, porém que não existe efetivamente, ao passo que o burguesoi é o indivíduo abstrato, embora não abstrato, na verdade, compreendido no seu ser privado, do homem real, ou seja, o homem do capitalismo. Então, veja que as próprias concepções teóricas do pós-modernismo, nesse aspecto, essa dupla existência humana, não só distintas, mas são opostas no capitalismo. Porque, veja bem, se o pós-modernismo e o neoliberalismo se apresentam como duas faces do propalado pensamento único, com um ponto de atuação, de maneira ontológica, eles estão dependentes entre si. A gente tem a divisão social do trabalho, tanto quanto a gente tem também a divisão sexual do trabalho. Então, não dá para dissociar da luta humana as próprias pessoas. Então veja, quando a gente fala da luta da emancipação do trabalho, embora o trabalho que produza mais valia, as mulheres no capitalismo foram tipificadas no seu alvorecer como donas de casa, não assalariadas. Então essa separação do local de trabalho, da família, é um elemento estruturante da própria base social que se dá, de fato, a divisão sexual do trabalho. Isso é histórico, isso não é particular, individual, e não vai ser por decreto. Veja, isso faz parte da própria configuração da sociedade capitalista. Então essa divisão assimétrica do trabalho imposta por homens e mulheres é o modelo a partir do qual o mundo inteiro está em tema de trabalho desigual e explorador. Apesar de ter falado bastante, e esse ponto é interessante, porque ao mesmo tempo que a gente parte das suas concepções teóricas, chegar a uma definição conceitual do pós-modernismo, a gente vê que essa crítica ela é efetiva a partir do momento que a gente entende o seu próprio direito. Porque se a gente entender que a pós-modernidade não se trata de etapa histórica como tal, mas sim uma lógica cultural existente, ela vai atuar dentro da própria sociedade burguesa, tal qual está aqui apresentada. Então esse momento é importante, né, de apontar, ainda que aparentemente pareça abstrata, não é abstrata, é algo muito real. O que a gente vê tanto, né, falando, ah, por que os movimentos, por que o brasileiro é tão passivo, né? Em parte, isso é uma reivindicação legítima, e uma crítica válida, mas esquece que a realidade é sempre mais dinâmica do nosso próprio pensamento até tudo isso. Então a gente parte do imediato dado, não como verdadeiro, mas como um abstrato, que a gente vai trabalhando tudo isso para chegar o mais possível, né? Então eu acho que esse elemento é importante aqui, né, de ser discutido mesmo, né? Que a nossa perspectiva é uma perspectiva revolucionária, né? Entender o pós-modernismo, discutir essas coisas no ambiente filosófico, aparentemente acadêmico, eu acho que não há dicotomia, né, para entender a própria realidade crua, né, nua e crua, de fato, como acontece no cotidiano. A gente parte do cotidiano, né, esse que é o mais importante. Como tu falou, né, nessa questão de por que as pessoas não tomam consciência, né, dessa opressão que elas sofrem, por que são tão passivas, acho que vale aquela frase famosa, né, do Hegel, né, que a coruja de Minerva só alça voo ao anoitecer, né? Quer dizer que quando a gente vai tomar consciência dos processos contraditórios da realidade, já é bem depois de um longo processo em que esses eventos eles já estão bem dinamizados, né? Você conseguir compreender totalmente a história de maneira assim, quente, é praticamente impossível. Praticamente impossível, né? A gente só consegue ter alguns apontamentos bem superficiais. De fato, a gente só vai compreender totalmente o que movimenta a nossa realidade um pouco depois, um pouco mais à frente, depois que a gente conseguiu já, apertar o passo e conseguir acompanhar o bonde da história, né? E a gente tem que tomar muito cuidado nessa situação em que a gente está vivendo hoje, principalmente desse refluxo organizativo que a esquerda está vivendo, para não perder esse bonde, né? E a gente não comer poeira. Eu acho que passa muito por aí, né? Eu acho que esse caminho que a gente vem traçando, né, é muito tortuoso, mas citando aquela boa e velha passagem a história quase relegada com as tradições do passado, né? Não apenas como a gente quer, né, fazer história. Então, essa busca, esse levantamento, né, análise, porque os movimentos identitários são expressão concreta do pós-modernismo. Então, saber caracterizar a partir desses elementos todos, né, que a gente tentou apontar, é fundamental porque lutas que já deveriam estar mais avançadas nesse sentido, né? A gente percebe que esses impasses da luta por direito estão sempre limitados a determinações reais, gera impasses na ordem social vigente, né? Toda do pós-modernismo não é. Ainda que eles neguem grande narrativa por detrás disso, né? Do processo histórico, evidentemente, né? A parte da crise do sistema capitalista, né? E é importante colocar isso, não é porque é a crise do sistema capitalista que ele vai acabar, né? Ele não vai acabar sozinho, né? Então, esses movimentos concentram forças, né? Bastante força, até mesmo em práticas que inviabilizam os trabalhadores, né? Não há outro caminho a não ser. E não se trata de messianismo, né? Acho que a história não segue um fio condutor, né? A gente traça os próprios caminhos da história, né? Então acho que é importante, né? Porque esse fatalismo todo, né, está vinculado ao capitalismo, estaria dado, ao impasse de questionamento, né? Então, reflexo da alienação, né? Que reproduz aquilo que, por vezes, tentam criticar, né? Isso é muito comum na juventude da oposição militante, vamos dizer assim, em frente ao avanço todos que a sociedade pode, sim, retroceder, e retroceder de maneira, assim, visceral. E isso, de fato, acontece, principalmente na periferia do capitalismo. Exatamente, é por isso que a gente insiste tanto, né, que é preciso abraçar uma causa, aliás, uma causa não, a causa da revolução socialista o quanto antes, né, porque o relógio tá correndo, velho, sabe, os nossos recursos, eles estão se esgotando. E a gente tem que pensar também que a forma como o capitalismo ele vai se desenvolvendo é exponencial para os dois lados, né? Ele tanto cresce em sua capacidade de produzir de forma exponencial, como ele também cresce exponencialmente na sua capacidade de destruir. E as condições que o ser humano tem de conseguir se adequar a isso não estão acompanhando o ritmo de expansão do capital. E ele não vai simplesmente encontrar uma barreira natural que vai fazer com que ele caia de podre, sabe? Que vai simplesmente se cancelar sozinho. Não vai. É preciso esse processo revolucionário para que a gente possa superar esse modo de produção. Eu acho que é isso, né? Eu acho que esse é um ponto. Quando eu pensei nesse momento, né, de raciocínio aqui, eu acho que, sem dúvida, a perspectiva era essa, né, de entender o resgate, ainda mais nesses tempos de crise, né, que torna crucial para as mulheres, para os negros, para os LGBT. Porque essas opressões todas que acontecem, elas têm uma raiz, e suas raízes são sociais, e seus males só podem ser curados a partir da própria forma de organização social que a gente empreenda a partir disso, né? Porque não vai ser a partir de forças subjetivas, fim das narrativas, luta por direito, porque a gênese do problema não está aqui ou ali. Essa gênese do problema, ela é muito, atinge raízes ecológicas também, porque o próprio sistema capitalista, como modo de produção, e nesse desenvolvimento da força produtiva, a sociedade só... Mas entender, então, portanto, os seus nexos categoriais se torna muito mais exigente. Porque, né, há tantos negros sofrendo, né, as taxas de homicídio são altíssimas, LGBTs, como assim, mulheres, por exemplo, que ganham menos fazendo trabalho da mesma função, ou porque sofrem violência doméstica em demasia, né? também fugir dessas explicações, né? Entender a realidade social como um processo de fato social, né? Não apenas político, não apenas, seja quais for as perspectivas, né, de individualista, né? Mas sim, né, entender como sujeito de classe que forja a sua própria realidade, que lutam pelas suas próprias forças, né? Há uma exigência, né, da emancipação humana por completo. E essa emancipação só pode ocorrer a partir do que estejamos comprometidos para a nossa sociedade, né? Então esse que é o grande ensinamento, né? O capitalismo, ao mesmo tempo que ele, como você disse, avança a forma de produção, avança também a própria potencialidade de destruição, né? Que não se trata de uma crítica moralista. Claro que o capitalismo teve o seu potencial civilizatório, mas que ele se esgota. É por isso que a burguesia reacionária deletéria vai para sua própria gênese ontológica. Que não se trata de burguês safado, entre outras teorizações éticas. Mas, até porque os proletários também se tornam desumanizados, exatamente nesse sentido, porque essa desumanização do capital está vinculada a uma forma de reprodução de capital. Porque a gente vive na sociedade da mercadoria, tudo é mercadoria. Superar isso é trazer do céu ao chão a nossa própria raiz humana, né? E aí, possibilidades para que, além da igualdade social, fazer com que nós sejamos humanamente diferentes dentro da unidade, que sejamos diversos, portanto, né? Acho que essa é a nossa razão de ser historicamente dada aqui, tá? Nessa luta aí, vamos ver, né? E a partir da arma da crítica, né? Fazer posteriormente a crítica das armas. Perfeitamente. E é sobre as ruínas desse mundo burguês em chamas que nós vamos construir um mundo novo. Pois bem, agora para encerrar o nosso episódio, se você não tiver mais nada para falar sobre o tema, Wesley. Uhum. Gostaria de saber se você tem alguma dica cultural, livro, filme, série, música, e você gostaria de indicar para os nossos ouvintes aí. Essa parte é boa. Oi? Dica cultural tem alguma, assim. Ler os clássicos é sempre antigo, que é ruim ou que é ultrapassado. A gente tem que superar isso, né? Achar que tudo que é novo é bom, né? Não é bem assim. Há tantas coisas boas, novas, quanto ruins. Né? Um de cada, né? Um filme, um livro... um livro, um filme e outra coisa qualquer que vem à cabeça. O filme que eu queria indicar seria... filme Jovem Marx, né? Pra quem viu, recomendar... não viu, eu acho que ali sim a gente consegue ver como é superada a dicotomia entre ação e pensamento, né? A gente tem tanta imaginação, na teoria é muito bonito, na prática não, acho que a gente tem que superar essa antinomia do pensamento, entender a teoria só emerge a partir de uma prática efetiva e ao mesmo tempo que a prática efetiva só vai emergir a partir da teoria de maneira coerente. Eu acho que, apesar de ser um filme que muitos já viram, né, provavelmente quem vai ouvir já viu, fica aí a dica, né, para ter esse olhar mais filosófico da coisa. Né? Até mesmo para quem não viu e não conhece nada do marxismo, eu acho que é um filme extraordinário nesse sentido também, né? Além de toda a história, que é realmente muito bem retratada. Dica de livro, eu recomendaria... Menina dos Olhos de Ouro, do Balzac. É um relato, vê-se como a arte, né, consegue retratar a realidade sem cair como se toda a arte fosse política. Né? Se fosse assim, a política morreria, a arte morreria, tudo se solveria. Então Balzac, como monarquista que foi, o baita literata que foi, ele retrata a história das lutas sociais existentes de maneira muito interessante. há uma história muito bacana, né, que ele fala de... Ele narra a saga trabalhadora em Paris, século XIX, né? Ali por volta de 1850, 1860, né? Nessa década aí. É muito bom, né? Ver como a arte tem a sua particularidade de capital real na sua imediaticidade, mas não ser a sua compreensão imediata, passiva da realidade, né? Mas sim a arte como um movimento de conhecimento de mundo, não científico, né? E de maneira efetiva. E deixar também uma outra recomendação de livro também, né? Que é importante, né? Que trata desse tema de maneira não direta, né? Seria do Tio Eagleton, né, que eu citei, As Ilusões do Pós-Modernismo, né? Para quem tiver interessado no tema, né, eu acho que é uma dica interessante, né? Um livro muito tranquilo de ler e curto. Eu acho que no mais é isso. Tava esperando a moto sair aqui. Voltou essa desgraça. Puta que pariu. Pois bem, das minhas... Ah, vai tomar no cu, bicho. Parece que tá dando várias voltas aqui na rua essa desgraça. Ah, velho, você que fica fazendo zoada com moto depois das 10 horas da noite no meio de rua onde só tem casa, ruazinha estreita de habitação, você tem que morrer de câncer no cu, velho. Pois bem, minhas dicas culturais. De filme, eu vou deixar aqui os filmes que eu mais gostei de 2019. Né? Primeiramente, deixar de novo a recomendação para vocês assistirem Bacurau, obviamente. O segundo filme que eu mais gostei desse ano é Parasita, que vai concorrer ao Oscar, mas foda-se o Oscar, assistam porque é um filme muito bom. É um filme que é pura luta de classe, filmaço. Assistam Midsommar. Midsommar é um filme de terror do Ari Aster, que é o diretor do filme Hereditário. E Midsommar é o contrário de Hereditário, né? Enquanto o Hereditário é um terror sobrenatural completamente escuro e sombrio, Midsommar é uma comédia de humor negro com um terror natural que se passa totalmente de dia. E é um filme espetacular, assim. Midsommar é do caralho. Assistam aí o filme do Coringa para ver a chupinhação, né? Uma chupinhação até bem feita de filmes do Martin Scorsese. Assistam o filme novo do Scorsese, é o Irlandês, que é bem bom também. Tem um filme cearense de terror, chama O Clube dos Canibais, que é legal também. Eu ainda não vi A Vida Invisível, mas porra, é um filme do Karim Aynous. E o Karim Aynous é um diretor do caralho, e por mais que o filme pareça ser bastante pasteurizado, assim, até para poder concorrer ao Oscar e tudo mais, mas provavelmente ainda é um filme legal, né? Não sei se eu esqueci de algum filme da minha lista. Bom, livros. Agora eu estou interessado em ler sobre marxistas orientais. Então, vou deixar a recomendação de vocês lerem. Saiu agora pela Nova Cultura os escritos do Ho Chi Minh. É bem interessante, principalmente se você está interessado nessa discussão sobre marxismo ocidental, né, que o Losurdo trata muito bem no livro que tem justamente esse nome, Marxismo Ocidental. Recomendo esse livro do Losurdo, é excelente. E também vamos valorizar os marxistas latino-americanos. Leiam Mariátegui, né? A obra do Mariátegui tem alguns livros dele traduzidos no Brasil pela Expressão Popular, também pela Boitempo e outra editora que eu não vou lembrar agora. Mas recomendo muito. Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana é um livro lindo, lindo, maravilhoso. É um dos primeiros livros marxistas da América Latina. Maravilhoso. De música, cara, eu sempre digo para as pessoas escutarem as músicas de artistas nordestinos recentes, né? E uma banda que eu tenho ouvido muito, algumas bandas que eu tenho ouvido muito ultimamente, são as bandas daqui de Pernambuco, né? Do assim chamado movimento Mangue Beat, mas eu acho que já ultrapassamos, né, essa linha. Então vou recomendar vocês ouvirem aí essas bandas do dito Mangue Beat, né? Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., a banda Ed, Otto, todos os projetos do Ciba, que são maravilhosos, a Academia da Berlinda, que é uma música muito boa para dançar, mas é para ouvir também lavando a louça e varrendo a casa também, muito bom. E tem uma banda paraibana que eu conheci esse ano, que também é muito boa, que é o Seu Pereira, Coletivo 401. Muito bom também. E eu estou a fim de recomendações de séries boas para assistir. Quem souber, manda aí na página do Martela Cast. E eu recomendo também vocês ouvirem a nossa colaboração no podcast Comboio Suburbano com os camaradas de Portugal, que está bem interessante. A gente falou sobre colonialismo, falou sobre imperialismo e falamos do lugar que o Brasil e Portugal ocupam nesses processos, né, de colonialismo e de imperialismo. E também fizemos uma comparação entre o Projeto Democrático Popular do PT e a Geringonça, que está sendo essa aliança de centro-esquerda que está governando Portugal hoje em dia, né? E das suas ilusões, do petismo e da geringonça. E eu acho que é isso. Vamos dar tchau pro pessoal. Tchau, tchau, galera. Se despeida aí, Wesley. Falou, até mais. Valeu demais. É isso aí, é lindo ouvir um filósofo marxista ortodoxo falando por 2 horas. Foi muito bom. Eu espero que a gente pense em mais temas para trazer o pessoal do podcast, que eu não vou dizer o nome aqui ainda, já que ele ainda não foi lançado, para que a gente possa fazer mais parcerias com essa galera aí, que nosso outro podcast possa sair logo. Pois bem, bom momento para você que está ouvindo e... Tchau, tchau! Somebody once told me the world's gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was